A Antena Web convida-o a visitar o site do novo canal, canal2.radioantenaweb.info. É o site do Canal 2 da Rádio Antena Web, que inicia as suas emissões a partir de 2 de agosto. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição de Musicália. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar de terça a sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h. E às sextas-feiras, como hoje, trazemos-lhe os maiores hits da música de dança dos anos 90, para que a sua noite de sexta-feira comece sempre em grande. E hoje vamos começar realmente em grande. Vamos ter duas grandes músicas para recordar. Primeiro, a música que não é, esta versão não é assim muito conhecida, mas foi muito bem conseguida. É dos Anvil 65 e chama-se Move Your Body, mas está uma coisa fenomenal. Depois vamos ficar na mesma batida para ouvirmos mais duas músicas. A primeira, ou neste caso a segunda, é de Anley e chama-se Ring My Bell, e a terceira, Fly Away, Come Here, de Latricia MacMill. São estas as três músicas que vão iniciar a emissão de hoje do Musicália, desta sexta-feira, 30 de julho de 2010. Seja muito bem-vindo, vamos à música! Move your body, everybody. Thank you. cá estou outra vez para trazer mais duas grandes músicas. É verdade, dois grandes sucessos dos anos 90 que fizeram. Cá está, dois sucessos que fizeram muito sucesso. Cá está, passando a redundância, na música de dança. Estou a falar de Who Wants to Live Forever? Hã? Who Wants to Live Forever? Aquela musiquinha de Queen? Pois é, é uma grande versão remix dos Doom que vamos passar a ouvir nos próximos instantes. E depois, por que não, ficarmos também para ouvir One and One de Robert Miles. Mais uma grande música, mais um grande sucesso dessa fantástica, mirabolante década de 1990. Vamos então ficar com estas duas musiquinhas e quando eu voltar, vou voltar para as despedidas. E atenção, porque essas duas músicas que vão encerrar a emissão de hoje são brutais. Até já! Anéis, que chegamos ao final da nossa emissão do Musicália. Esta sexta-feira termina, aliás, esta meia-horinha termina rápido. Vamos ficar com duas grandes músicas, sem mais delongas, para que não percam o ritmo. A primeira música é de Britney Spears, ou seja, Britney Spears. O tema chama-se Crazy e é uma versão remix, mas atenção, uma versão remix brutal, é verdade. Para depois ficarmos com outra versão remix de DJ Michael. O tema chama-se What's Up e é de uma música do Non Blondes, ela que acabou por se suicidar em 1994, depois de ter cumprido então a sua promessa, que era não queria ter sucesso com aquela música, e caso aquela música lhe desse sucesso, ela matar-se-ia. Pois bem, infelizmente, a música teve mesmo sucesso e Non Blondes acabou mesmo por se matar no ano de 1994. Brutal, mas é verdade. A vida, por vezes, tem destas coisas, não é? Mas não vamos pensar em tristezas, há que pensar em alegrias. E por isso, DJ Michael fez esse mix brutal para curtirmos no final desta emissão. Vamos então ficar com Britney Spears e um remix do Crazy para ouvirmos depois de What, aliás, DJ Michael, um original de Non Blondes, aqui mixado. What's Up? São estas duas músicas que encerram mais uma edição do Musical e até terça-feira! What's going on? And I say,